Bem-vindos. Ou melhor, bem-vindos à Almeida. Isto não é bem um programa, é mais uma experiência de áudio, pensada para acompanhar quem nos ouve aqui mesmo, no Baluarte de São Pedro. Exatamente. A ideia é ajudar a visualizar o que aconteceu neste sítio exato. Porque este chão que pisamos, esta vista, tem muitas histórias para contar. E para nos ajudar, temos um elemento central. Mesmo aqui à nossa frente, há uma espécie de moldura de metal vazada. Sim. É uma framing landscape. Funciona como uma janela para o passado. Uma janela? Gosto da ideia. A explicação diz que foi criada para enquadrar a paisagem e focar o nosso olhar, o olhar de quem visita, nas posições exatas das trincheiras dos ataques de 1810 e 1762. E é isso que vamos explorar. Não só o quê, mas o porquê. Por que razão este sítio, precisamente este, foi o alvo repetido dos atacantes? Interessante. E se olharmos um pouco para o lado, para além da moldura, vemos a ponteira do revelim da brecha. Aquela estrutura triangular ali. Sim, estou a ver. É uma testemunha silenciosa dos estragos que vamos descrever. Ok, vamos então analisar isto. Para quem está aqui connosco, posicione-se em frente à moldura. Vamos destacar as posições das trincheiras no terreno ao longe. Existiram muitas, claro, mas esta moldura simplifica a experiência, foca a nossa atenção. Então, vamos começar pelo cerco mais famoso. 1810, a Guerra Peninsular. As tropas de Napoleão, logo após a Batalha do Coa, precisavam de tomar Almeida para continuar a avançar. E atacaram aqui. Pois. E o que é absolutamente fascinante nisso tudo é que a estratégia francesa não era original. De todo? Como assim não era original? Eles, na verdade, estavam a seguir um manual de instruções, um plano que já tinha sido testado e aprovado quase 50 anos antes. 50 anos! Estás a falar do ataque espanhol. Precisamente, em 1762, durante a Guerra Fantástica, a Espanha invade Portugal, cerca Almeida e ataca exatamente o mesmo ponto. A sério? Temos o relatório do engenheiro-chefe espanhol, António de Flaubert. A 7 de agosto de 1762, ele justifica por que razão escolheu este sítio. E as razões são, bem, são brilhantes. Então, o que é que ele viu que mais ninguém tinha visto? Ele identificou três vantagens cruciais. A primeira, e talvez a mais prática, era o que ele chamou de qualidade do terreno. A qualidade do terreno, para escavar, imagino. Exato. A terra aqui era mais macia, menos rochosa, perfeita para o trabalho principal de um cerco: abrir trincheiras para aproximar a artilharia em segurança. Claro. A guerra de cerco era, em grande parte, uma guerra de paz e picaretas. Um bom terreno poupava tempo, vidas. Isso por si só não chegava. E aí entra o segundo ponto de Flaubert, que é pura geometria militar. Geometria. Sim, ele nota que, neste setor, o polígono da praça é mais reduzido. Quer dizer, a frente de ataque era mais curta. O que na prática significa Menos exposição. menos exposição a fogos contrários. Em vez de estarem na mira de 20 canhões das muralhas, se calhar só estavam na mira de 10. O perigo era cortado à metade. É a otimização da violência, encontrar o caminho de menor resistência. E a terceira razão? A terceira foi a cereja no topo do bolo. A topografia do terreno aqui fora oferecia o que ele descreveu como vantajosas situações para a colocação das baterias. Ah, posições de tiro perfeitas, perfeitas. Pequenas elevações naturais que permitiam ângulos de tiro ideais contra as faces dos baluartes e, crucialmente, contra o revelim da brecha. Daqui, dizia ele, as muralhas estavam bastante descobertas. Portanto, a combinação era fatal: terreno fácil, frente curta e posições de artilharia ideais. Não admira que se tenha tornado o calcanhar de Aquiles oficial de Almeida. Tão conhecido que, depois dos espanhóis e dos franceses, este ponto voltou a ser atacado na Guerra Civil de 1844. A vulnerabilidade era um segredo aberto. É aqui que a coisa se torna mesmo interessante. Porque uma coisa é o plano, outra é estar aqui. Vamos tentar visualizar a cena. Não a paisagem calma de hoje, mas o caos de 1810. É preciso imaginar milhares de soldados a trabalhar como operários, mas sob fogo. A escavação era feita à noite. O som dominante não era o dos tiros. Mas sim o das pás e picaretas. Exato. O som metálico das ferramentas na terra. Para quem defendia nas muralhas, devia ser um som aterrador. o som do inimigo a aproximar-se metro a metro. E aqui de cima, do baluarte, a experiência devia ser de uma tensão insuportável. Ver a cada manhã que as trincheiras estavam um pouco mais perto. Disparar a artilharia na direção do barulho, a tentar causar baixas, a tentar desmoralizar. E a guarnição portuguesa comandada pelo brigadeiro britânico William Cox resistiu ferozmente. Sabiam que cada dia que aguentavam era um dia que atrasavam uma cena e davam tempo ao Wellington para preparar as linhas de Torres Vedras. A defesa de Almeida era sobre salvar o reino. Era. Mas eles não lutavam só contra soldados. Lutavam contra a evolução da tecnologia, a chamada evolução pirobalística. Que soa muito complexo, mas na prática quer dizer canhões melhores. Canhões assustadoramente melhores. A metalurgia, a pólvora, os projéteis, tudo tinha melhorado. Os canhões de 1810 eram mais potentes, mais precisos. Disparavam bolas de ferro de mais de 10 quilos com o objetivo de pulverizar estas muralhas. O impacto psicológico disso. Estar aqui dentro, a ser bombardeado por dezenas destas peças de artilharia. O barulho, a terra tremer. Era uma guerra de desgaste. Os franceses instalaram mais de 50 peças pesadas. E a 26 de agosto de 1810, começaram o bombardeamento. E foi aí que aconteceu o impensável. O quê? Um projétil francês, um obus, fez um arco alto no céu. E, por puro azar, ou pontaria incrível... Não. Caiu diretamente no painel principal da fortaleza, onde estava guardada quase toda a pólvora. Meu Deus! A explosão foi apocalíptica. Testemunhas descreveram-na como um vulcão. O castelo medieval que existia lá dentro foi vaporizado. Centenas de defensores morreram instantaneamente. A capacidade de defesa de Almeida acabou. Num segundo. Que horror! O brigadeiro Cox rendeu-se no dia seguinte, imagino. Não teve outra opção. Então, o que tudo isto significa é que, no final, não foi a estratégia, não foi a engenharia, foi uma vulnerabilidade tática e um golpe de sorte catastrófico. E as cicatrizes, as marcas dessa história, ainda cá estão. A paisagem em redor tem as ondulações das trincheiras colapsadas e a própria fortaleza... Como o revelim da brecha, certo? O nome já diz tudo. Exatamente. Brecha é a abertura na muralha feita pela artilharia. O revelim foi o alvo principal. Se olharmos para a pedra hoje, vemos as marcas, as lascas. É como se o duelo com os canhões tivesse sido ontem. É por isso que o trabalho de centros como o CIEMA, o Centro de Estudos de Arquitetura Militar, é tão importante. Eles ajudam a ler estas pedras, a ler esta paisagem. Sem dúvida. Eles têm projeções com os planos dos ataques? Ver esses mapas e depois olhar para fora, para a paisagem real, a visita ganha outra dimensão. Liga a teoria da guerra à sua prática brutal. E o Museu Histórico Militar de Almeida, o MRMA, também complementa essa visão. No fundo, perceber Almeida é perceber a lógica de todas as fortificações abaluartadas da Europa. É uma chave de leitura, não é? É uma chave de leitura. Mostra esta corrida constante entre o ataque e a defesa, entre a espada e o escudo. Almeida é um capítulo perfeito dessa história. Então, para resumir, começamos com o enigma. Por que razão Almeida foi sempre atacada no mesmo ponto? A resposta estava num relatório espanhol de 1762, que os franceses em 1810 simplesmente copiaram. Vimos como essa vulnerabilidade foi explorada com uma engenharia brutal e como a evolução da artilharia tornou tudo mais devastador. E, por fim, como um momento de acaso, a explosão do paiol selou o destino de todos. Uma história incrível de estratégia, tecnologia e, no fim, de tragédia. Deixa-nos com uma reflexão final para quem nos acompanha nesta visita. Tendo em conta que a estratégia de ataque se manteve quase inalterada durante um século, o que é que isso nos diz sobre o design defensivo original e sobre as suas vulnerabilidades? Ao caminhar por estas muralhas, que outros pontos fortes ou fracos se tornam aparentes a um olhar mais atento? Talvez essa seja a verdadeira experiência de visitar Almeida.